Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, dia 24 de dezembro. Hoje, então, vai ser mais logo a noite de Natal, amanhã comemoramos o Natal e no dia 26 de dezembro, dia em que também é reposto este programa, comemoramos o dia, o Domingo da Sagrada Família. Sejam então bem-vindos a mais uma emissão, conto hoje com a participação do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Seu padre, muito bom dia, obrigado por se juntar a nós, ao nosso programa das Palavras de Esperança. É de esperança que falamos todas as semanas, em particular também nesta sexta-feira. Vivemos dias ricos com o nascimento do menino Jesus. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes, boas festas, um feliz e santo Natal. Realmente, tempo de alegria, tempo de festa, tempo de abrir o coração, tempo de acolher o irmão, de acolher as famílias. Vamos procurar, pois, exatamente, alegrar-nos, porque é, sobretudo, a festa do nascimento do Menino Deus. Deus que quer estar connosco, que nos visita, vem para nos renovar, para nos transformar, para que desde dentro sintamos que somos amados, que somos importantes, temos uma meta a alcançar e que Deus está sempre connosco. Se pensarmos assim, enfrentamos cada um dos nossos dias de melhor forma, é isso que temos vindo a dizer também, aceitarmos a Deus no nosso coração e agora vivermos esta festa do nascimento de Jesus em alegria e amor com os nossos, em segurança, é fundamental. Seu padre, decorrerem festas da catequese de Natal? Sim, tivemos essa, isto é um... já aconteceram com as crianças, que efetivamente tivemos, sobretudo em Oliveira do Hospital, que são muitas crianças, tivemos duas celebrações no passado sábado, em que quisemos ajudar as crianças a sentirem o que é o Natal. Não foi propriamente missa de Natal, porque ainda era Advento, mas sim a alegria do Natal. Então foi muito bonito, porque a nossa igreja pôde encher-se com as nossas crianças, da catequese, os catequistas até fizeram uma dramatização do nascimento de Jesus, portanto uma coisa muito bonita. Depois tivemos também uma celebração muito interessante com os adolescentes e os jovens. E é também um desafio muito grande. Este é que é o grande desafio, que é efetivamente podermos olhar para os jovens e ajudar os nossos jovens a participarem na vida da comunidade, preparar-se para a Jornada Mundial da Juventude, criar grupos de jovens nas nossas paróquias. Tenho a dizer que não tem sido muito fácil, mas pronto, estamos a... Mas vão lá, estamos aqui num esforço muito interessante. Agora o momento é de os chamar, não é? De chamar, cativar, de poder despertar, e oxalá agora também a festa de Natal ajuda a todos a sentirem esse dinamismo. Muito bem. E já fizemos lá uma dinâmica na celebração, e na celebração todos diziam que sim, que valia a pena, que Jesus era importante, que é preciso tomar decisões na vida e seguir para a frente, ajudar o outro. Agora, na realidade, vamos ver depois que as coisas acontecem. Mas a semente está lançada, isso é que é importante. É isso, e nós sabemos que lançada a semente não é logo que exatamente, ela germina, não é? Portanto, temos que dar aqui um bocadinho de tempo e também... É como o agricultor que tem que persistir e regar. Exatamente, não desistir, não é? E depois o fruto virá a colheita. É isso mesmo. Seu padre, vamos olhar também para a mensagem do seu bispo de Coimbra, a mensagem de Natal. Exatamente, o seu bispo quis fazer uma pequena mensagem, até fez um pequeno vídeo que está disponível no site da Diocese, em que deseja as boas festas e um Feliz Natal a todos, mas tem um acento particular com os jovens. Estamos no ano em que o plano pastoral é sobre os jovens, jovem, levanta-te, e então é esse desafio que o seu bispo faz, e fala de um modo muito especial, fala para os jovens, mas depois evidencia muito a importância dos animadores dos jovens. O animador, que normalmente é um jovem mais velho, ou até pode ser um adulto, como diz o seu bispo, mas que é muito importante, porque ele é que vai um pouquinho alimentar, dar força, dar energia, pôr em caminho, aguentar as dificuldades, quando as pessoas parece que se puxam para trás, ou que estão mais animadas. Então, o animador é muito importante. E por isso também tenho essa consciência, não é? Realmente, os grupos jovens dependem da qualidade dos animadores. Quando há um bom animador, os jovens vão para a frente. Quando os animadores são assim pouco interessados ou pouco espirituais, digamos assim, pronto, anda tudo ali e a coisa acaba por não arrancar. Portanto, um grande convite para os jovens, boas festas aos jovens, e também a proximidade muito grande do seu bispo com os animadores de jovens da nossa diocese, e pensamos também nos nossos animadores de jovens nas nossas paróquias, muito importantes para que a pastoral da juventude, dos grupos jovens, possam efetivamente vingar, possam recomeçar ou começar e possam ter um bom êxito. Dizer também que já nas nossas paróquias já se está a preparar, alguns até com pequenas iniciativas para ir começando a arrecadar fundos para participar nas jornadas, tudo isso é muito interessante. Claro, e tudo isso acaba por motivar, não é? Exatamente, então temos... Isto depois também é uma onda, se conseguirmos criar onda, então a coisa vai para a frente. É verdade, e depois é quase por contágio, quando uns outros vão atrás. Exatamente, não é? Se há algo bom, isso é que eu penso. Quando há alguma coisa boa, o bom toda a gente quer. Pronto. Quando aparece algo que cativa, às vezes é difícil encontrar esse clique. Que ponha as coisas em ação. Mas pronto, estamos nesse caminho. Claro que sim. E o Senhor também nos vai ajudar. Claro que sim. Senhor Padre, somos todos agora convidados, não é? A participar nas celebrações do Natal. Nós estamos mesmo neste dia em que fazemos o programa, portanto, 24 de dezembro. Portanto, temos muitas celebrações neste fim de semana. É um fim de semana rico nas mensagens que Deus tem para partilhar connosco. Exatamente. Nós procuramos celebrar a Eucaristia em cada paróquia. Teremos da parte da manhã e depois da parte da tarde. E queria convidar então efetivamente a que sejamos capazes de participar, porque faz-nos bem participar no louvor a Deus. E de um modo muito especial também convidar as crianças, que as crianças possam participar nesta festa de Natal, participando de um modo particular na Eucaristia, porque é aí que se cria a verdadeira raiz de fé. É quando não só temos a catequese, mas participamos nas celebrações, participamos neste encontro pessoal que a liturgia nos oferece com, neste caso, o menino Deus que nasce e que nos quer visitar. Então essa exortação para que não só os adultos participem, mas que levem também as crianças, que não receiem levantá-las um bocadinho cedo no domingo de Natal, se a missa é às 9, porque vale a pena. Muito bem, portanto fica aqui então também esta sugestão. E quanto então às liturgias, seu padre, temos várias missas neste fim de semana. Exatamente, temos a liturgia do dia de Natal e depois do domingo a seguir ao Natal, que a Igreja celebra a Sagrada Família. Mas a festa de Natal é realmente muito importante, até liturgicamente, porque estão previstas 4 missas de Natal. Uma da vigília, portanto, na véspera à tarde, depois a missa da noite, ou o que chamamos também a missa do galo, depois a missa da aurora e depois a missa do dia. Da aurora é pela manhã, não é? Seria pela manhã, a primeira missa da manhã. Portanto, tudo a riqueza do Natal para que as pessoas possam... Não é que tenham que participar todos nestas missas, claro, todas, não é? Mas... Claro. Há muita possibilidade de participação. E vão ser todas celebradas, portanto... Sim, nós não celebramos todas no mesmo local, mas como temos várias paróquias, iremos depois celebrar cada uma destas... Não celebraremos a missa da Vigília, portanto faremos a missa do Galo. Portanto, a da Vigília seria às 6 sexta, à tarde ou 7 à tarde, exatamente. Não é? Essa não faremos, para que as pessoas possam participar na missa do Galo ou depois na missa do dia. No caso aqui da Oliveira do Hospital, a Missa do Galo, celebra-se, qual é que é a hora? Sim, teremos às 23 horas na nossa unidade pastoral, às 23 horas em Oliveira do Hospital e às 23 horas na Capela de Muruz. Muruz já há muito tempo que pedia que também se pudesse celebrar a Missa do Galo, digamos assim, em Muruz. Há muito tempo que não tem sido possível. Este ano vamos ter então uma missa em Muruz, capela, e outra missa aqui em Oliveira do Hospital, em que celebraremos então a alegria do nascimento do Menino Deus. Costumam ser celebrações bem participadas e também muito sentidas pelas pessoas. Sim, eu diria que sim. Muito, não é, a igreja está composta, bastante composta, não é? Porque depois agora as pessoas sempre têm desculpa do frio, agora do vento, da chuva. Pois. Mas sim, as pessoas normalmente participam. Depois há pessoas que se vão acomodando, então nós vamos... Quando a gente sai do nosso conforto, porque é verdade, eu entendo, a pessoa jantou, está tão bem ali em casa, a ver a televisão ou em família, ir para a rua, mas esse esforço pelo Senhor que vale a pena. E aí é que a fé cresce quando a gente faz coisas que nos exigem um pouquinho. Andamos muito à procura da comodidade fácil. Já vamos ver na leitura o que é que aconteceu com Maria e José. Portanto, aqui é o encanto do Natal, mas também é a dificuldade da vida no Natal, que a Sagrada Família, que José e Maria, depois muitos dos dois experimentaram, como iremos ver. Portanto, tudo que a gente faz com um pouquinho de esforço por amor, isso faz aumentar a fé. Quando queremos uma fé cómoda, instalada, fácil, também recebemos pouco. Muito bem. O seu padre, também devido à Covid, houve a limitação de beijar o menino Jesus, não é? Sim, exatamente. Que se mantém, não é? Isso iremos, portanto, não fazemos o beijar do menino, faremos a vénia ao menino. Muito bem. E assim celebraremos também. Cada pessoa fará, irão em fila ou em comunidade todos juntos? No ano passado, foi o menino que foi banco por banco e todos faziam a sua vénia. Este ano, como talvez possa-se fazer-se já como o beijar do menino, mas sem beijar o menino, portanto fazendo uma vénia e fazemos a celebração da mesma maneira. Porque esse é também um gesto importante. Foi, no passado foi muito interessante, porque o menino foi aos bancos, de banco em banco, e as pessoas mandavam um beijo ao menino, foi muito simpático, foi bonito, também, é? Foi muito foi interessante. Bonito. Este ano, como o Covid já nos podemos mexer, porque antes aquilo estava muito mais limitado, havia o distanciamento, este ano as coisas para já estão a correr bem, esperemos que continuem, portanto podemos fazer, em vez de beijar o menino, fazer uma vénia ao menino e faremos e saudá-lo, não carinhosamente é? O mesmo significado com este gesto. Muito bem. Seu padre, temos então várias missas, várias liturgias, vamos olhar para cada uma, portanto olhamos para o evangelho de cada uma. Começamos então com o evangelho da missa da noite, ou seja, a missa do galo, não é? Exatamente. Desta sexta-feira temos o evangelho de São Lucas. Exatamente. Vamos então ver, porque é um evangelho muito interessante, a missa do galo, em que conta a narrativa, a narração do nascimento do Senhor. E conta o que aconteceu, que houve um recenseamento, que José e Maria tiveram que ir a Belém, que tinham aí as suas origens, e então o que é que aconteceu? Chegados a Belém, Maria sentiu que o parto estava para acontecer. E então o evangelho é muito bonito. Quando ali chegaram, chegou o dia dela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Pois diz, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Uhum. Isto é uma coisa muito, muito bonita, muito ternurenta, que a gente até acha piada. Mas eu diria que é uma angústia para São José e para Nossa Senhora. Diz que não havia lugar para eles, para os outros havia. Portanto, quer dizer, quando o Senhor nasceu, já houve este problema do fechamento do coração ao Senhor que vinha. Imagino que não havia lugares para ele porque eram pobres, porque não tinham o suficiente para pagar a renda do quarto ou da casa. E havia mais pessoas que estavam a deslocar-se. Então não foi por acaso, não é? Ora, aí está. Tudo isto aqui traz uma mensagem. No fundo eram pobres, não tinham para pagar. Ninguém lhes abriu a porta. Ninguém se quis comprometer a ser generoso. E, por outro lado, também é um símbolo da vida de Jesus. Fecharam as portas a Cristo. Continuamos a fechar as portas a Cristo. Para eles não há lugar. Para todos os outros há, para todas as outras coisas. Para ele não. Portanto, há aqui este pequeno drama, não é? Que depois tem o reverso da medalha com a alegria dos pobres e dos anjos que cantam para Deus. Quem são os primeiros a dar-se conta de que nasceu o Filho de Deus e o vão visitar, levando presentes? Justamente os pastores que viviam ao relento, diz o texto. Portanto, os pastores que iam para o campo com as suas ovelhas e viam estar lá uma palhota e ele passava a noite, deram-se conta de que algo tinha aparecido e esses foram visitar o menino. Portanto, a sociedade fechou as portas ao menino Jesus que nascia, os pobres. E os pastores até eram considerados os pobres e desprezados porque não iam fazer o culto religioso da altura. Esses deram-se conta que o menino nasceu. E então é esse que foi o grande contraste do Natal. E que hoje continua vigente. Portanto, o que é que eu tenho que ser? Eu não tenho que ser aquele da casa farta e abundante que não precisa do menino Jesus. Eu tenho que ser é como o pastor pobre e humilde que vou à procura e me alegro porque nasceu o Filho de Deus. E dizem uma coisa muito bonita também. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. Tens que ir ao simples, à simplicidade, à pobreza. Aí encontrarás o menino. E então diz que havia o exército, o coro celeste que louvava a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Ora, aí está. Portanto, da parte de Deus, alegria, amor oferecido, de parte dos homens. Ou acolho ou não acolho. Aquele que for pobre e humilde no seu coração terá a capacidade de acolher e de alegrar-se. Aquele que é autossuficiente, independente, cheio de si mesmo, fecha a porta ao Senhor. Esta é a principal mensagem do Natal, não é, seu padre? Do Natal e da vida de Jesus. E da vida de Jesus. Que passa por aqui. Por isso há muita insistência no Evangelho pelo último, pelo humilde, pela atitude de servir. Jesus vem. Isto que aconteceu no nascimento de Jesus é o retrato também da sua vida. Da sua vida. Vai ser assim. Não é? Exatamente. Portanto, ele anuncia a boa nova. Alegria nos céus. Na terra, paz para os homens de boa vontade, para os homens que ele ama, que se sentem amados na sua simplicidade e são capazes de deslocar-se, de abrir o seu coração para acolher esta boa nova do nascimento do Filho de Deus. Senhor Padre, como dizíamos no início deste programa, este é então um fim de semana rico. Temos o Natal e também neste domingo, dia 26, o domingo da Sagrada Família. Vamos olhar para o Evangelho de São Lucas. Exatamente, neste domingo da Sagrada Família apresenta-nos o Evangelho de São Lucas, que conta um episódio da Sagrada Família também muito interessante, que é a perda e o encontro do menino Jesus no templo. O texto diz que quando Jesus fez 12 anos, subiu ao templo. Isto é muito interessante, estes 12 anos. Os 12 anos era quando a criança começava a ser adulta na fé e já podia responder por si mesmo. E então houve aqui um pequeno incidente na vida da Sagrada Família. Foram ao templo, mas até aos 12 anos era criança, normalmente ia com a mãe. Porque havia uma separação entre os homens, o pátio dos homens e o átrio das mulheres. E então com 12 anos já podia ir para o átrio dos homens. E então houve aqui uma pequena confusão. E se calhar São José pensou que estava com a mãe e a mãe de repente pensou que estava com o pai. A verdade é que eles regressaram, depois de prestarem o culto em Jerusalém, e quando a coluna dos homens e das mulheres se encontraram para sair da casa, deram-se conta que faltava um menino. O menino não estava. E então ficaram aflitos à procura do menino. E diz que passados 3 dias, encontraram o menino Jesus no templo a discutir com os doutores da lei. E Nossa Senhora ficou surpreendida por ver o que estava a acontecer. E como que repreendeu o seu filho. Não é para repreender, mas... E diz, filho, porque procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. E Jesus respondeu-lhes, porque me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? E depois acrescenta, eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Então há aqui duas coisas muito interessantes. Primeiro, Jesus, Nossa Senhora diz, teu pai e eu andávamos à tua procura. Falando de José, que é o pai adotivo. Ele responde, não sabias que eu ia estar na casa de meu pai, celeste, meu verdadeiro pai? E ele ficou no templo a falar sobre Deus. Aos 12 anos. Aos 12 anos. Aos 12 anos, que é na altura em que nós fazemos a profissão de fé. Profissão de fé, que também Jesus fez uma espécie de cerimónia muito importante. Aos 12 anos, ele tornou-se adulto e podia já discutir, falar, refletir sobre a palavra de Deus com os doutores da lei. Era homem. E depois ele marca que o seu pai é o pai do céu. É a casa de meu pai. E depois temos aqui também os 3 dias. 3 dias depois, estes 3 dias é muito simbólico. Pois Jesus vai dizer, destruireis este templo e eu em 3 dias o edificarei. E fala da sua ressurreição. Portanto, há aqui toda uma mensagem que está no início, mas que também fala de toda a vida de Jesus. E destes 3 dias em que dá para manifestar a sua glória e para que todos o reconheçamos. Pronto, depois disto, os pais não entenderam muito bem a pergunta, mas levaram o menino. E diz, Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Obedecia aos seus pais. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos no seu coração. Guardava e meditava no que tinha acontecido. Porque estava surpreendida com aquele menino, não é? Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Este é um episódio da Sagrada Família, muito bonito. E depois de Jesus não se fala mais, isto aos 12 anos, até que começa a sua vida pública com o seu batismo aos 30 anos. Portanto, São Lucas quis recolher este episódio da infância, chamam-se desde o nascimento e até este episódio o Evangelho da Infância, em que efetivamente mostra este mistério de Jesus na noite de Natal, com o seu nascimento, com a dificuldade de o acolher. Agora, nesta oração, nesta adoração no templo, em que Jesus ficou a falar com os doutores da lei durante 3 dias e depois foi e viveu com os seus pais, crescia em estatura e em sabedoria e diante em de Deus e em graça. Portanto, isto é tudo para dizer que é um Jesus humano, é um Jesus como as outras crianças, mas também é um Jesus especial, porque chama a Deus por Pai, porque se dedica, a sua causa é defender a verdade de Deus, mas ao mesmo tempo é uma criança submissa ou obediente, ou que vive em família, tem uma história de família, como as outras crianças. Este Jesus que é humano e ao mesmo tempo é divino, e que aqui se pré-anuncia muito aquilo que vai ser a sua vida. E por isso o grande convite do Natal é efetivamente a que nós sejamos capazes de viver esta tensão, de acolher o menino Deus, que é homem, mas é Deus, de acolhê-lo como a revelação do Pai, como aquele que nos transforma, mas acolhê-lo com o coração simples e humilde, com a atitude do pobre, que se deixa surpreender pela manifestação da grandeza de Deus, para que também nós, como os pastores na noite de Natal, possamos cantar para Deus. E depois também foi uma coisa muito interessante que fizemos na festa de Natal, que agora, voltando ao início, não é? Convidámos as crianças a levarem um presente para o menino Jesus, para não só receber. Então o convite foi, olha, vamos levar também nós, não vamos de mãos vazias, como os pastores não foram de mãos vazias. Levavam uma ovelha, um queijinho, uma coisinha. Vamos nós também oferecer alguma coisa. Então, foi muito bonito também que as crianças, nessa Eucaristia que fizemos, levaram um presente ao menino Jesus, que neste caso foi um artigo, um bem alimentar, um produto de higiene, para que depois esses bens possam ser distribuídos pelos mais pobres. Portanto, também aprender, ensinar as nossas crianças que não é só receber. Também têm que aprender a dar, e a dar àqueles que são mais pobres. Porque os pobres estão no coração de Deus no Natal. Jesus foi pobre, fez a experiência de ser pobre, os pobres acolheram-no. Então nós, quando nos fazemos pobres e amamos o pobre, também estamos a preparar-nos para viver o Natal e estamos a viver o Natal. Então fica também este grande convite para que no nosso Natal, que todos nos alegramos de poder receber festas e dar prendas e encontrarmos, que também no nosso pensamento estejam os pobres. E por isso a Caritas tem também uma campanha, a campanha de, na noite de Natal, acender uma vela pela paz no mundo. Mas a paz só há quando somos capazes de amar o pobre e o desfavorecido e tê-los no nosso coração. Isso é a simbologia. Muitas pessoas adquiriram essa vela para acender a noite de Natal, no dia de Natal, para recordar os pobres do mundo, para que haja paz entre os homens, havendo amor entre todos. Então, olha, muito bem. É um convite também para que vivamos bem o Natal. É isso mesmo. E que na nossa mesa nos recordemos daqueles que são pobres e padecem alguma necessidade. É isso mesmo. E com este programa estamos então a desejar um feliz Natal a todos quantos estão na nossa companhia e nos acompanham todas as semanas aqui na Rádio Boa Nova, desejando também um bom domingo da Sagrada Família. Seu Padre, temos sempre uma sugestão musical. Com que é que nos brinda neste programa? Então hoje vamos ficar com uma cantautora americana, Becky Kelly, que tem uma canção muito interessante e que participa deste nosso espírito de que estamos a falar. A alegria do Natal, os supermercados cheios de presentes, cheios de pessoas, cheios de festa. E ela depois, num diálogo com uma criança, tem esta pergunta. Onde está a fila para ver Jesus? Onde estão as pessoas à procura de Jesus? Festa de Natal, tantas coisas. Então, e Jesus, onde é que está? Verdade. Esquecemos-nos dele. E então, na missa das crianças também lhes perguntei, então digam-me lá uma coisa, o que é mais importante no Natal? É receber presentes, a festa, a reunião da família, ou é o nascimento de Jesus? E eles já foram dizendo que é o nascimento de Jesus, depois todos gritávamos, festa de Natal é de Jesus! Gritaram com muita força. Muito bem, e é uma forma de lhes tocar o coração, é isso mesmo. Então este canto vem também recordar-nos onde estamos nós para ver Jesus no dia do seu aniversário, no dia do seu nascimento. Muito bem, que todos nos interroguemos também com esta canção. Seu Padre, muito obrigada, desejo-lhe então um bom Natal com as celebrações que também vai fazer junto dos seus familiares também. Muito obrigada e assim desejamos um bom Natal a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado também, então feliz e santo Natal, como dizia no início, agora reforçado por esta meditação em que podemos pensar que o Natal é a visita de Deus que vem ao nosso coração. A alegria do Natal pode-se ver de muitas maneiras. A sociedade vai muito à procura da alegria de fora. Jesus vem à procura da alegria de dentro. Se eu abrir o meu coração a Cristo, experimentei a profunda alegria de ser amado por Deus e de poder amar o Filho de Deus. Muito bem, seu Padre, muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa Palavras de Esperança na Boa Nova com a sugestão musical deixada pelo seu Padre António Loureiro. Nós regressamos num próximo programa Palavras de Esperança. Christmas time was approaching. Snow was starting to fall. Shoppers choosing their presents. People filling the mall. Children waiting for Santa with excitement and glee. Little boy tugged my sweater, looked up and asked me, Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.